solidão não justa. O que mais me assusta, bater em minha porta enquanto eu reflita. A minha casa tão distante vai se aproximar, e mesmo que um instante vai me esperar. Faz a figura de sorriso que renove, doce suave que me leve. Aquele preso ou alegre, simpático, engraçado e leve. Conhecimentos demais talvez virei, aqueles que não me apropriei. Serei pequeno sem eles? Talvez. Mas os sorrisos com eles. Podemos cultivar a alegria, podemos plantar a esperança, podemos dividir o pão, podemos cultivar o amor e acreditar que ser feliz é o fim. E acreditar que ser feliz é o fim. Posso chorar sozinho, sem me preocupar nem um pouquinho. Posso ser capaz de tudo e pintar meu mundo da cor que eu quiser. Amigos são os mesmos, haja o que houver. Dono de amor perfeito, tem que ser imperfeito. Mesmo com os problemas, serão meros os temas. Os sorrisos com eles, seremos nada sem eles. Cultivar a alegria, podemos plantar a esperança, podemos dividir o pão, podemos multiplicar o amor e acreditar que ser feliz é o fim. E acreditar que ser feliz é o fim. Os problemas serão meros os temas. Os sorrisos com eles, seremos nada sem eles. Podemos cultivar a alegria, podemos plantar a esperança, podemos dividir o pão, podemos multiplicar o amor e acreditar.